você aparece pedindo desculpa. Na mesma semana já faz tudo igual. Esse seu teatro sempre manipula, que profissional. Joguei limpo sem medo, pois era o segredo. E você por debaixo do pano me usando. Sai daqui nem olha na sua cara, eu tô suportando. Não venha não, não vou passar a mão pela sua cabeça, mas não. Não venha não, ainda existe amor, mas acabou o perdão. Não venha não, não vou passar a mão pela sua cabeça, mas não. Mas acabou o perdão. Você aparece pedindo desculpa. Na mesma semana já faz tudo igual. Esse seu teatro sempre manipula. Que profissional. Joguei limpo sem medo, pois era o segredo. E você por debaixo do pano me usando. Sai daqui nem olha na tua cara, eu tô suportando. Não venha não, não vou passar a mão pela sua cabeça, mas não. Não venha.